Olha, gente, é com muito prazer que eu quero convidar para cantar um dos maiores nomes da música católica e, sem dúvida, uma das músicas que mais tocou o meu coração, que me fez verdadeiramente acreditar que eu tudo podia naquele que me fortalece. Com muito prazer que eu trago a este palco Celina Borges. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar e realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. Oh, oh, oh. Em meu lugar está a espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turba e o coração só chorará, mas na alma a certeza da vitória. Oh, curva e o coração só chora, mas da alma a certeza da vitória eu vou sofrendo, mas seguindo em tantos não entendem, vou cantando nossa história, profetizando que eu posso Celina Borges.